Alô? Não desliga não, moção, e nem coloque em modo avião. Pode contar pra suas amigas que foi mais uma recaída. Prometi pra mim mesmo que não ia ligar mais. E eu me encontro aqui de madrugada, tentando mais uma ligação frustrada, rodando a cidade. Já parei mais de 3 boates e em nenhuma delas consegui te encontrar. O jeito é te ligar, ah, te ligar. E não desliga não, moção, e nem coloque em modo avião. Pode contar pra tuas amigas que foi mais uma recaída. E não desliga não, moção, e nem coloque em modo avião. Pode contar pra tuas amigas que foi mais uma recaída. Já parei mais de 3 boates e em nenhuma delas consegui te encontrar. O jeito é te ligar, ah, te ligar. E não desliga não, moção, e nem coloque em modo avião. Pode contar pra tuas amigas e foi mais uma recaída. E não desliga não, moção, e nem coloque em modo avião. Pode contar pra tuas amigas que foi mais uma. Joga baixinho minha banda. E não desliga não, moção. Pode contar pra tuas amigas que foi mais uma recaída. Pode contar pra tuas amigas que foi mais uma recaída. É a culpa da bebida.